Portas Abertas. Nesse tempo de busca por oportunidades, o cantor Rob se dispôs a me gravar no estúdio que ele tinha, pois acreditava que eu podia crescer na música. Mas, infelizmente, o projeto não foi para frente. Eu reconheço que, simplesmente, não era o tempo de Deus. Por isso, não ficamos desanimados. Rob tinha ótimas intenções comigo. Ele me levava para cantar em muitos lugares. Como ele era bem conhecido, eu tive boas chances de mostrar meu talento. Ele realmente foi uma bênção na minha vida. Certa vez, Rob disse para minha mãe: "Eu vou cantar em um programa de TV ao vivo de uma igreja na Bahia. O pastor de lá me pediu para levar uma cantora famosa, de renome. Mas sabe de uma coisa? Eu vou levar a Bruna. Então se prepara, Bruninha. Vocês querem ir comigo?" Minha mãe respondeu: "Sim, nós vamos." O problema era que a van já estava lotada. Mas minha mãe não se intimidou. "Rob, nós vamos, nem que seja junto com as malas." De fato, fomos bem pertinho das malas, na última fileira dos bancos. E a aventura começou. Foram 2 dias de viagem, nos quais paramos várias vezes para comer. Só que havia um detalhe: minha mãe e eu tínhamos pouquíssimo dinheiro. Quando os integrantes da banda do Rob nos convidavam para ir ao restaurante, nós disfarçávamos: "Não, nós não vamos, podem ir." Em seguida, íamos a uma padaria ao lado para comer creme crack com café com leite. Era o que dava para pagar. Não tínhamos condições de comer sanduíche. Mas não pense que ficávamos tristes por isso. Como toda criança, reclamava: "Mãe, eu tô morrendo de fome." Com todo carinho, ela respondia: "Bruna, tome este café com leite." Às vezes, tinha um pãozinho francês. Quando muito, minha mãe comprava uns biscoitinhos. Mas o importante mesmo era que estávamos felizes, vendo a mão de Deus abrindo mais uma porta para o meu ministério. Quando chegamos à igreja, na Bahia, surgiu uma questão inesperada. O pastor disse ao Rob: "Olá, querido, tudo bem?" Naquele momento, o programa ao vivo já ia começar. Eu havia me trocado dentro da van mesmo. Só que antes de entrarmos no ar, o pastor perguntou: "Rob, onde está a cantora que eu lhe pedi? Vai ser surpresa?" "Surpresa", disse Rob. "Então eu preciso saber quem é, porque vamos entrar ao vivo agora. Você trouxe a cantora famosa, a conhecida que eu lhe pedi?" "Precisamos de uma cantora de renome para fazer a nossa campanha. Tem que ser alguém conhecido para chamar o povo para a igreja. Você já tem a cantora?" Como o Rob era muito alto, eu estava meio escondida atrás dele. Ele respondeu ao pastor: "A cantora que vai impactar a Bahia nestes dias de comemoração é essa aqui." E me colocou diante do pastor. O pastor sorriu, meio sem graça, e disse: "Rob, você está brincando comigo? É essa menina? Você está doido, Rob?" "Não, eu estou gravando a Bruna. Ela tem um futuro brilhante, ela tem uma voz linda. Eu a trouxe aqui porque ela é ungida de Deus, você vai ver." Quando notei a reação do pastor, me deu vontade de chorar. Eu sou assim. Quem me conhece sabe que se achar que estou incomodando ou que não sou bem-vinda, eu vou embora. Vão me procurar, mas não vão me achar. Nunca gostei de incomodar ninguém. Aquele pastor da Bahia estava decepcionado. "Eu não estou acreditando. Essa menina não vai cantar. O pior é que agora não tenho ninguém para colocar no lugar. Como eu posso permitir que uma criança desse tamanho cante um programa ao vivo, Rob? Você é louco? Como é que você faz isso comigo?" "Agora não tem mais jeito. Coloque pra cantar assim mesmo. E a culpa será sua, Rob, se der alguma coisa errada." A reação do Rob foi sorrir e dizer: "Eu estou muito tranquilo, porque eu conheço a Bruna. Eu a trouxe porque a conheço. Ela não vai fazer feio." Eu já estava tremendo da cabeça aos pés. Ao perceber meu estado, minha mãe me levou para um canto e disse: "Bruna, o inimigo está tentando nos inibir. Esse pastor verá que foi Deus quem nos trouxe aqui. Não desanime." Ela me abraçou forte e concluiu: "Filha, não chore. Vai dar tudo certo." Minha mãe era extraordinária em tudo que fazia. E a coragem que ela teve no princípio do meu ministério é o maior exemplo que eu trouxe para a minha vida. e transmitirei ao meu filho e às próximas gerações. Ela perseverava até o último instante. Lutava por uma oportunidade, ainda que todos dissessem não. Se um dia não desse certo, ela voltava no dia seguinte, insistentemente, até que uma porta se abrisse. A postura da minha mãe me ensina até hoje. Enxuguei as lágrimas e entrei ao vivo para cantar. Um pouco antes, eu clamei a Deus: Senhor, me dirige. Enquanto eu cantava, percebi que por trás das câmeras o pastor estava chorando. Durante toda a apresentação, ele chorou. Eu cantei Imagine, da querida Cassiane. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Depois que terminou o programa, o pastor me chamou e disse: Eu quero lhe pedir perdão, Bruna, porque eu não a tratei com honra. Eu não a tratei como deveria tratar um servo do Senhor. Olhei sua aparência. Mesmo sendo pastor, tive muito medo de colocar você para cantar em um programa ao vivo e apresentá-la na igreja, porque você é tão pequenininha. Você tem quantos anos? Respondi: Eu tenho 8. Ele continuou: Você é tão novinha. Eu fiquei com muito medo, mas eu quero lhe pedir perdão. E para compensar meu erro, vou hospedar você e sua mãe no hotel onde o Rob está, que é um hotel 5 estrelas em Ilhéus. Você já ficou de frente à praia? Ele perguntou. Não, respondi meio sem jeito. Então vou colocar vocês de frente à praia, no melhor hotel de Ilhéus, e vocês vão comer do melhor, porque vou honrá-los assim como estou honrando o Rob. A partir de agora, vocês também serão minhas convidadas. Além disso, vou lhe dar uma oferta para abençoar a sua casa. E disse mais: Deus pôs no meu coração, eu vou abençoá-las. Vocês voltarão para casa de avião. No hotel, era só festa. Naquela praia linda, eu me sentia igual a um pintinho do lixo. Os cultos na igreja foram uma bênção. Deus esteve presente em todos os momentos. Tudo foi lindo. A volta para casa de avião foi bem interessante. Era a primeira vez que minha mãe e eu viajávamos assim. Durante o voo, lembro-me de 2 coisas que me impressionaram. Primeiro, a aeromoça disse assim: Senhores passageiros, a partir deste momento, recolheremos todos os utensílios usados nas refeições. Por favor, nos ajudem para que o nosso tempo em solo seja reduzido. Quando ouvi aquela mensagem, imaginei que ela estava falando sobre o tempo de sono. Eu achei que, quanto mais rápido ajudássemos os comissários de bordo, mais tempo eles teriam para dormir, que eles teriam mais tempo de sono. Fiquei espantada. Meu Deus, isso mexe com o tempo de sono deles? Coisas de criança. A segunda coisa foi quando a aeromoça avisou que os assentos eram flutuantes. Assim que o avião decolou, tirei os pés do chão para ver se o assento realmente flutuava. Eu estava tão feliz que a minha imaginação corria solta. Naquele evento em Ilhéus, começou um tempo de honra do Senhor em nossas vidas. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61:7.